rota aérea 5941, desça para 2 mil pés, ajuste no 021, reporta estabilizado. Rota aérea 5941 para 2 mil pés, a partir de reportará estabilizado. Serra, é quanto é, fomos chamados para pouso. Gente, Serra, é quanto é. Salvador, approach 3520. We have Alvendo information. 3P5220, Skokai Dan, descend 060, fly heading 065. Turn left to heading 065 and clear descend to 060, 3P5220. Can you confirm our limit in this heading? The limit is localized. Our limit is localized, course, thank you. Controle Salvador, bom dia, o FM 740 transfere para novembro, limitado ao 200. WebMS 740, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, voe direto Duna. 050, voando Duna, 740. Confirme? Posso tirar uma testa? Visuais, um no meu pé. Reporta em Paris, Pessani 0224. E equipamento, passo 01? O 7 confirma indicado? 289. 3520 reduz para 2509. Reduz para 2505. Salvador, boa tarde, Azul. Bom dia, Azul 4060. Azul 4060, consegue taxa via Alfa Kilo, direção do Pátio 3, vai importar para ingresso Pátio Principal, Azul 4060. Alfa Kilo ingressando no Pátio 3 e aguardando para ingressar no principal, 4060. Controle Salvador, Papatango Vitor Mike Quebec, decolou, se escuta. Papatango Vitor Mike Quebec, mas tem as condições visuais corredoras, se reporta na farol da barra. Reporta na farol da barra, mil pés, Vitor Mike Quebec. Acionando a central pushback, Azul 4207. Controle Salvador, com 260 na sua escuta, bom dia. Bono 260, acione a identificação, corrijo. Contato radar na decolagem, sul para o nível de 390, saída PUCA. 390, perfil PUCA, com 260. Patrulha 01 no controle. Firme a radio à distância de Salvador. Salvador. Eu sou mal do Alfa, nem Charlie, vou na proa da rotatória, tá mantendo meu pé? O portão previsto é 01, eu tenho tráfego da companhia no, no portão aqui, ocupando mesmo. Gente, vai manter a posição. Esse reporte estabilizado, ajuste em Salvador no 021. Gente, descendo 2000, autorizado o procedimento, reporte estabilizado no 021 em Salvador, 6740. 10 para norte, um litinho para moderação, ok? 5941 completa, chama a torre 10295. 10295, chama a força 5941. 6740 vai manter 250 viadona, tá ok? Tá livre, 6740, reposto estabilizado. Vai, toma. Capitão Guiante, Delta Charlie, solo voltando. Tá, obrigado, vou voltar ao Salvador, Salvador, rota direta, 500 pés, afastando 10 milhas, proa norte, decolando da 17, responde 0145, controle da 08. Corrigindo a torre está em 1895, ok? 1-8-95, ajuste é 1021. Parece que a semana parte 10 milhas, ok? Estacionamento táxi circular, chama a torre agora em 1895. Confirma o trânsito do pátio que pode ser depois da bordo. Zero 1-45 no transponder. Tripe 5220 to intercept localized course, turning right heading 085. Right to 085 to intercept localized 5220. Go 777 watch button. Frequência, Vitor Mike Beck, regresso. 777, informação é ótima. No momento, a gente nos dá 2-1, número 2 para 4, ok? Sim, pode confirmar a saída para mim? Já é o líder direto. Já é o líder direto. Já 3191 no próximo 4? Pronto, seja 3191. Filho da Salvador Galeão, e eu fiz o 110, e eu de voo 340. Saída da El Leda, pós Leda, Bridge. Onde detecta a via, pode passar em conforme a rota. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5127. Do controle Salvador 120, decimal 8. Estamos levando para o Galeão, na 340, decola no zero, direita da El Leda. Após virar de 30, pessoal, no zero. 3085, então controle 5127. Próximo a 340, informação. Correto, enquanto 3191. Pará. controle, 788 ou 740? 740, tem um tráfego ingressando na final ali, em cima do marcador? É o eletro da Força Aérea Brasileira matando no meu pé. Ah, tá ok, mas ele não vai fazer o procedimento não, né? Gol 1260, agora com acesso Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. 2685, alterna 2545, gol 1260, bom dia. Zero no controle. Vou na prova rotatória, reporte visual. Polo 04 a bordo, Campinas 3050, confere. Confere. Os ataques para a direita, via Índia Alfa, ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 021, azul 4207. O azul 4060, confere o ataque. Via Pátio, fiscal, portão 01. Pátio, via Pátio, portão 01, 4060. Pátio, portão 01, 4060. O portão 5941, portão 7, Pátio, via Alfa, reporte na Delta, para cruzamento, tema 028. Localized course, trip 5220. Trip 5220, contact tower, frequency 118.95. 118.95, thank you. Direita, transponder 5130, seu controle Salvador em 120.8. Autorizado 340, porto seguro, rota do plano de voo, abre 50. Decola da 10 direita da Eoleda, Leda direto. 5130 transponder e 1208 o controle. Teste confirmando transponder 5130, ok? 5130. Fechamento com a chamada para pushback, fechamento, gol 1037. Chamarei. Patrulha 01 no controle. Até 500 pés. Firmo, mantenha 500 pés até o aeródromo. Reporta ingressando no corredor forte. Patrulha 01, após... Quando estiver próximo, irá passar para a torre para o cruzamento e após a agressão para o conforto. Salvador, boa tarde, já tem a 740, livrou. Já tinha 740, com 7 táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta para o ingresso do Pátio Principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta para o ingresso do Pátio Principal, 6740. Está ingressando o aeroporto, a prova do aeroporto. Tente o 401, reporta buraquinho. Reporta 01. Integração principal, 674. Tem 740 ingresso no pátio principal. Ele é 740, prossegue. Pátio principal, portão 10. Principal, portão 10, 740. Escuta. Chama a torre 1895. 1895, boa. Lima, Quilo Zulu, contato radar 60 milhas sudoeste do VR de Salvador, voando na proa de mar e reporta para a descida, o Lima, Quilo Zulu. Frente mar aguardando estado, Lima, Quilo Zulu. Vem aqui, o Focés 5941, vai. Focés 5941, cruzado. Usado cruzamento na pistão no 328 via hotel. O Spotec 5941. Clear Test by Alpha Kilo, Station 3, Position 03. Position 03, 3420. Alpha Kilo 03, Station 3, 5420. Patango Bravo, que luz que mantém as condições visuais, o número 500 PS é Porta Paris. Salvador, bom dia, Azul 4207, cruza 1200 para 360. Azul 4207, contato radar, sou para o nível de 360, saída da Euleda Bridge. Euleda Bridge, 360, 4207. Controle Salvador Patrulha 01. Patrulha 01, mantém as condições visuais, 500 pés de litoral. Reporta no local de pouso. Reporta no local de pouso, Patrulha 01. Autoridade de contra-ataque. Semana 3191. Contra-ataque segundo 777, 187 a bordo, 220 autonomia terra com fim. 187 com fim, 2 horas e 20, confere? Isso, confere. Contra ataque de ataque, fim de alfa. Reporte de espera por 1-1-1-8-8-9-5, ajuste 021, voo no LED 77. Bate o Índia, Alfa Ponte Espera, 1-2-1-9-5, bem 21, ajuste 1-7-7-7. Tango Romeu Juliette Romeu, mantém as condições visuais, reporte ingressando no corredor Caixa Preta. Lima, Quilo Zulu. Lima, Quilo Zulu. uniforme. Papa Tango Mike Bravo, uniforme. Contato radar na decolagem, mantendo proa até 2 mil pés após sua para 180, sai da mão. 80, correu na esquerda, passando 2 mil pés na proa de bomba, Bravo uniforme. Luiz, que reporta a rotatória, visão para o campo. Lima, Kilo Zulu, desça para 2 mil pés, ajuste no 020, está autorizado para o ILS, reporte estabilizado. Lima, Kilo Zulu, desça para 2 mil pés, chama agora Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 25133254207, pode ir. Quatro a bordo, com 24 horas, confere? Confere. Exato, táxi, Apache, Índia, Alfa, ponto de espera, torre, 1-1-2-9-5, ajuste 1-0-2-0, 3-1-9-1, bom voo. Apache, Índia, Alfa, ponto de espera, 2-1-9-5.